Márcia Moreira. Bom dia, Matheus Arruda. Omelete Show. O que eu mais gosto em você é esse seu dom de engolir as promessas que você faz. Com saudade até o pescoço, me olhando torto, no meio do povo, querendo eu conversa com um e com outro, sorriso solto, achando que ninguém percebeu. Que no fim dessa festa é que começa a sua festa, um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela. Simbora, se vê! Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemendo, como se a nossa última noite fosse hoje. Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemendo, como se a nossa última noite fosse hoje. Essa festa que começa a sua festa, um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela, novela. Hoje vai ter gente que fala. Ligando todo o Amazonas, Rios FM. Confira sua sintonia. Esta é a ZYS370, canal 239. Operando em 95,7 MHz. Uma emissora da Rede Rios de Comunicação. Manaus, Amazonas, Brasil. Rios FM, ligando todo o Amazonas. Rios FM. Você sempre bem informado com os principais fatos do dial. Está no ar. Minuto Rios. O corpo da artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, foi liberado aos familiares pelo Instituto Médico Legal na tarde de terça-feira, 9 de janeiro. A identificação já havia sido realizada por peritos do Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo, com apoio da equipe técnica do IML do Amazonas. Todos os órgãos são coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os documentos de liberação do corpo foram assinados pela mãe de Julieta, que esteve na sede do IML, na Avenida Noel Núteus, na zona norte de Manaus. A mulher esteve na sede do órgão acompanhada da irmã da artista e de amigos. A família informou que o velório será realizado em Manaus nesta quarta-feira, 10 de janeiro, e o translado para a Venezuela acontece na quinta-feira, 11 de janeiro. Você ouviu Minuto Rios. Para essas e outras notícias, acesse riosdenoticias.com.br. Ligando todo o Amazonas. Rios FM. Não perca mais tempo. Aproveite a melhor oportunidade do ano e saia de Renault zero com condições nunca antes vistas. Super Liquida do Norte Renault. Novo Kwid Zen 2024, apenas 60.990. É isso mesmo, o carro mais barato do Brasil, por apenas 60.990. Vem garantir o seu. Somente na do Norte Renault. Avenida Djalma Batista, 3.505. WhatsApp 995335068. Sempre ouvindo. Rios FM. Rios. São 11:09. Bom dia pra você. Coisa boa tá na Rios, coisa boa fazer amigos, coisa boa é falar de coisa boa, né? Tem R$100 de presente pra você no Pix da Rios. Não entendeu? De novo, tem R$100 de presente pra você ao vivo pelo YouTube também, viu? Entra lá, estamos ao vivo ligando. Ligando todo o Amazonas. Com a sua emissora querida que a gente ama. Rios. Nós estamos ligando todo o Amazonas. Eu voltei muito bem acompanhado, hein? Ela que estava de férias. Ai, voltou a boa filha à casa torna. Não queria não, mas voltou. Vamos lá, aqui na Rios FM, esse é o seu programa. E sem mais delongas, no oferecimento de TV Lar e Fogás, eu começo esse quadro que a gente ama de toda a sua quarta-feira. A partir de agora... Rios FM tem língua solta. Língua solta. com Mazé Mourão. Com a carioca mais amazonense possível. Casca grossa. E aí, Mazé? Voltei sem nunca ter ido, porque eu fiz o Réveillon aqui com você. Eu falei de tudo como foi o Réveillon. Exatamente. Né? Você foi, mas não foi? Eu fui, mas não fui. Exatamente. Aí eu te mandei. Sim. Conversamos. Todos os babados, né? Não teve polícia. Me disseram, a gente acompanhou aqui. Me disseram que você interagiu comigo. Sim. Como se... Né? Fosse ao vivo. Ao vivo, foi o máximo. Do rádio. Você é incrível. É, não é à toa que eu disse aqui que nós formamos o casal 20, né? Eu tenho que procurar essa trilha sonora do casal 20. Vamos procurar. Né? Bora. Pra gente colocar toda vez que entrar a minha chamada aqui. Eu lembro do Homem e Mulher Biônica, que tinha uma série também aqui dos dois lá, né? Vou mas é legal, a gente é casal 20. Senhor e senhora Smith. A gente só não pode se matar, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, a gente se ama. Sim, exatamente. Olha isso aqui, olha aqui. Não sabia. Né? Pois é. Tô trazendo eletricidade. Na minha época, a caneta só escrevia. Essa aí tá quase voando já. Cara, mas que bom estar de volta. Né? E com notícias tão... Uma não é tão legal, né? Porque eu queria falar que nós estamos com o nosso diplomata, que é amazonense, Afonso de Souza Marinho Neri, baseado no Equador, mais precisamente em Quito. Sim. E ele é que está fazendo, está sendo a pessoa que está passando para todo mundo, né? Inclusive lá para os diplomatas, lá para a assessoria do governo do brasileiro. Sim. Como é que as coisas estão por lá. E também, Matheus, ele tem o... Tem como falar alguma coisa sobre o brasileiro sequestrado. Sim, exatamente. Eu não sei agora exatamente como é que está a história, mas até hoje de manhã o Afonso estava respondendo por essas coisas. De uma maneira muito incrível, porque o Afonso é inteligentíssimo, é diplomata de carreira. Uhum. E eu já trouxe aqui no Vumbora, conversamos, a gente... Já conversou sobre como é que faz para ser diplomata e tudo. Mas, assim, de qualquer forma, existe a preocupação, né, Matheus? Uhum. Porque a coisa lá tá literalmente pegando fogo. O que eu chamo de baderneiros, sabe? O que eles fizeram com a televisão, com os funcionários, com o apresentador. Uhum. É chocante, sabe? Com a imprensa, de uma forma geral. De chocar, a imagem choca muito. E o Afonso tá lá, então desejo ao Afonso todo o discernimento do mundo, calma, tranquilidade, para ir resolvendo essas situações. O que acontece é que o país ali, eles estão há dois dias com uma espécie de um decreto, né? Que dá mais força e poder para o Exército, as Forças Armadas e também a Polícia, para esse combate ao crime organizado que generalizou o país inteiro há décadas. E aí, ontem houve uma revolta armada, né, e em diversos locais do país, e o fato que mais viralizou foi a questão dos caras entrando na televisão ali para dizer, não, no país quem manda somos nós. E é incrível como os caras, a ramificação dessas pessoas é no mundo todo. Sim. Né? Sim. O narcotráfico está no mundo todo. Uhum. A gente não pode ficar vendo, aqui no Brasil é tudo bonitinho. Não é. Não é. Se você for olhar, os caras têm braço, sim, no país, têm braço, sim, no estado, tem em algum estado, que não se sabe qual, mas tem. Eles são tão organizados que eles são capazes de fazer isso, entrar direto numa televisão, ao vivo. Isso mesmo. Né? Render o apresentador, render os funcionários e tal, e depois vão embora, tudo ok, entendeu? São kamikazes, porque se eles morrerem, eles estão ali pra isso, pra tudo, eles, né? Tanto matar faz, pra matar ou morrer. A situação, eu acho que do mundo tá viralizando pra algo que não... Que a gente espera que não fique pior, mas bacana não tá. Não tá. E não é só lá no Equador que isso acontece, né? Você tem diversos países no mundo que tentam organizar as suas finanças, tentam organizar essa questão dos cabides, eleitorais, né? É. Os cargos públicos ou a quantidade gigantesca de ministérios que você tem nesses países. O Equador é um que briga, o presidente atual briga bastante, né, em relação a isso, né? De tentar cortar aí os cabides. O Afonso estava, inclusive, tendo hoje um café da manhã com o presidente. Uhum. Ah, ele mandou fotos aqui para mim, por isso que ele não vai entrar agora ao vivo com a gente. Ok. Mas é isso que você tá falando. A Argentina tá no mesmo pé também, do mesmo jeito, né? O novo presidente chegou lá para tentar organizar a coisa e quem não quer, briga contra. É. E virou, e tá uma confusão nos dois países, literalmente, né? É, uma doideira, né? Meio louco. E, mas, uma coisa assim, mudando de alhos para bugalhos, mas ainda falando sobre governo, né, do nosso... Eu queria entender por que que o nosso governador não esteve nesse ato do dia 8, né? Ele foi um dos governadores que não compareceu ao ato democrático do dia 8, uhum. Né? Que foi algo muito esperado, né? Se todo mundo se mobilizou, não era para festejar, era para mostrar que o Brasil tem sim democracia, uhum. E que é a democracia, ela tem que ser exercida. O que me disseram, Matheus, é que o governador está agora na China. Sim, uma missão de investimentos, né? É. Uhum. Ok. Mas quem assumiu o lugar dele foi o Roberto Cidade. Uhum. E o vice-governador está onde? Silêncio. Verdade, verdade. Né? Alguém poderia ter ido. Ou então, vamos lá. Ou então estamos declarando, não é? Declarando, o Estado está declarando a sua forma de que qual é o seu lado nas próximas eleições. Exatamente. Não é isso? Uhum. Ou eu tô errada? Eu tô procurando aqui onde é que está o nosso vice-governador, Tadeu de Souza, não é isso? Tadeu de Souza. Isso, exatamente. Mas eu não tô encontrando aqui as informações, né? É importante isso, mas eu acho que é legal o governo ir lá fora, fazer relacionamento, trazer empresas para cá, é fundamental. Mas também é fundamental a gente pensar bastante também, lógico, no nosso local aqui também, né? Teria que ter um representante do Amazonas, uhum. Não é? Mas não era obrigado. Mas a gente sabe que a partir do momento que você não compactua, né, com esse ato democrático que houve, a gente percebe que o nosso governo está indo para onde? Fica o nosso questionamento, né, Mazé? Fica um questionamento. Eu estava com muita vontade de fazer essa pergunta. Eu gostaria muito de perguntar do Tadeu, né, por que ele não foi representando o governador. Aliás, eu não entendi até agora se existe o vice-governador, porque o Cidade que assumiu. Ou o vice-governador também está viajando. Uhum. Silêncio. Cri, cri, cri. Perguntas e perguntas. Perguntas e perguntas. E vamos para o BBB 24. Ah, mas você está muito rápida. Ah, né? Ninguém está dando resposta para a gente. Manauara está por lá e está fazendo a festa, com certeza, né? Pois é, menino. Fiquei muito feliz, né? De saber que Isabelle Nogueira conquistou a vaga lá do Puxadinho. Isso é muito bacana, uhum. Né? Ela disputou essa vaga com mais 5 mulheres. E além de ter a vaga, a bonita está imune no paredão, né? Porque teve um cara que quis votar nela ontem. Aí alguém falou: não, ela não pode, ela tem um colar da imunidade. Aí ela não pode, né? Tô achando legal, tô achando bacana a participação da Isabelle. Eu acho que a menina tá falando bem, uhum. Sabe? Principalmente uma coisa que a gente precisava que se falasse muito é do nosso turismo. Sim. Né? Que aqui não é só floresta, que a gente não anda de cipó, aqui a gente... Tem o jacaré na coleira. Não tem o jacaré na coleira. Existe o turismo ecológico, bacana. Existe o Festival Folclórico de Parintins, que é o maior festival a céu aberto. É uma ópera a céu aberto durante 3 dias. E no mundo inteiro não tem nada parecido, não é? Que a cada noite muda tudo, muda cenário, muda roupa, muda figurino, muda toada, muda todas as histórias. E é muito legal. Desejo a ela todo o sucesso do mundo. Torçamos que ela traga, né, esse BBB pra gente. E tem enquete rolando lá, viu, Mazé? Nas redes sociais, enquete da Giovana, do Maicon e da Yasmin. O que você acha que sai? Sua visão. Ele é ou elas? A enquete tá apontando pra ele. Eu acho que ele. Ele, né? É. Ele tá cotadão ela, aqui. Ela, que eu digo ela e Yasmin, a outra menina virou café com leite na história. É, exatamente. Né? A Yasmin... Virou laranja. Laranja. Conseguiu a posição que ela queria. Né? Aquela posição de, todo mundo vai jogar pedra, todo mundo... mas ela não sai. Entendeu? Porque aqui o povo... né, gosta de ver a pessoa que está se vitimizando. A gente já viu nos outros BBBs. Nas outras edições, e teve gente que ganhou com isso. E ganhou, né? Com isso. Aquele, o Arthur, né? Ganhou. Né, Jéssica? O Arthur ganhou. E no passado, o do 23 foi aquela menina. Foi a Amanda, foi a médica. A Amanda, isso. Médica, que o BBB inteiro odiava a garota. Menos o público aqui fora. Mas ela era bem planta. Né? Verdade. Mas ela não se importava de ser planta. E ela era. Jogavam pedra nela, faziam as coisas, aconteciam, né? E as coisas aconteciam em volta dela e ela. Caladinha. Você sabe que eu tenho um oráculo pro Big Brother Brasil há quase uns 10 anos já, né? Que na minha opinião, o UOL, ele é bem assertivo. Ele chega próximo ali todo das... Todo mundo, as enquetes do UOL são sempre bem assertivas. Né? E na enquete do UOL aqui, a gente falou sobre ele sendo eliminado, o Maicon. Mas não, e a Yasmin Brunet está aqui na frente com 49,27% dos votos. Já conseguiu tudo isso. Já inverteu, isso. Exatamente. De acordo com a enquete. Eu não sei, eu tô achando que isso pode virar. Vai ser quando? É quinta? Amanhã, né? Vai ser amanhã. Amanhã. Amanhã. Hoje ainda tem a festa, hoje ainda podem fazer muitas... Um chazinho pra mim, de boas-vindas. Por que tem essas coisas pra Mazé Mourão não tem pra mim? Porque... Você teve cappuccino hoje de manhã. Mas eu quero chá. Aquele que é intriga. Chazinho intriga. Pra Olha mim. Olha que coisa boa, menina. Aí por isso que eu digo, né? Eu não ia votar nunca na Darlene sobre mal-humorada, como a mais mal-humorada. Ela comigo é um amor. É verdade. Morram vocês. A Darlene é top, viu? A Darlene é top. Maravilhosa, ora. Tá me trazendo um cafezinho aqui. Eu ia votar nela nunca. Nunca ia para o paredão, né? Agora ela botou aqui o Matheus no paredão agora há pouco. Veio aqui e disse: olha, e aí? A sanduicheira tá suja por quê? Né? A gente ama, Lari, tamo junto. A garrafa de café, mano. Saiu do lugar. Mas olha, a Yasmin tá ganhando no. Onde? Na UOL, tá ganhando para. Para sair. Não, é para ficar. Para sair. Quem você quer que fique... Ah, é verdade, para ficar, é verdade. É isso, perdão, é isso mesmo. Tá certo. É que eu peguei a informação. Eu tô fazendo aqui o povo aqui agora, para lá e para cá, mão para cá e mão para lá. Ó, a Yasmin para ficar e o Maicon para sair, é verdade. Verdade, isso mesmo. É. Gente. 18,52% dos votos. Para ele sair. Para ele sair. E ela para ficar com 49,27%. Ah, aí então Brunet, sai um. Isso, exato. E ele parece que, de acordo com a opinião aqui do público... Vai sair um pra poder ter cama, né? Ele porque não tem cama. Sai. Ele vai. Gostou daquela entrada? Eu achei meio boba. Qual delas? A entrada dele, já todos ali... Não vi. Essa parte eu não vi. Eles fizeram uma rodinha, botaram todos vendados. A Globo teve o pior índice de audiência. Que é isso? É... Como? Sério? Com o lançamento desse BBB 23, 24. Uhum. Pior do que o pior que foi em 22, a entrada deles, né, na segunda-feira, foi pior do que o do ano de 22. Boa. É. Entendi. Aí quem conseguiu levantar um pouco esse ibope foi a Xuxa, com aquele documentário dela que já tá no Globoplay. Uhum. Mas a Xuxa é a Xuxa, né? Sim, sim. Então sim. Ela deu uma levantada ali, uma alavancada muito grande. Mas eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma enquete com vocês três que estão aqui no estúdio comigo hoje. Na opinião de vocês, qual foi o melhor Big Brother que vocês acompanharam? As três me respondam, por favor. Por que eu vou já perguntar? Vou já pra mim foi o que teve a Sabrina Jéssica. Sato e o Domini. Fernanda, fala aqui, Fernanda. Já que você tá aí, soldado no quartel que é trabalho, fala aqui pra gente, né, Mazé? É. Fala aqui. Na tua opinião, qual foi? Tá. Pelo que eu acompanhei da atualidade, desses mais recentes. Esqueci, Fernanda, perdão. É porque ela quer dizer que é bebezinha. É que ela é jovem. É, jovem. O que eu acompanhei, que eu via no pay per view, assim, 24 horas, foi do Babu e do Prió. Eu acho que foi um bom BBB. Entendi. Teve um plot twist muito bom. Entendi, boa. O que você falou sobre audiência, Mazé? Na tua opinião, qual foi, Mazé? Carol Conká. Cara, não edição da Juliette, tinha é isso? Pra ninguém. É, isso mesmo, eu tenho o mesmo sabe, pensamento. Sabe, não teve, não adiantou, sabe? Você tinha ali um vilão Vilão a cada minuto, né? Não é? A Carol teve que se reinventar depois. É difícil, né? É difícil se levantar novamente. Ela foi uma mega vilã, aquele menino... Aliás, o Claudinho Buchecha, o filme, é com ele. Com ele, né? É muito legal. Minha opinião, ele, se ele não tivesse saído desistido, ele seria o campeão. Ele seria. Só que aí o público escolheu, lógico, né? Quem tava na Berlinda, quem tava na vez, que era a Juliette. É. Virou toda essa sensação do momento e tal. E até hoje ela continua surfando nessa onda. É. E foi muito incrível, né? Aquela... A história da Carol Conká com o menino, não tô conseguindo lembrar o nome dele... aquilo foi uma coisa que chocou o país inteiro, né? E foi uma pena dele ter saído, mas ele tá bem. Sim. Ela sim. Também tá bem. Superou, né? Esse povo não cai nunca pra baixo, é sempre pra cima. Parece gato. É. Parece e gato. E aí, quer dizer... Mas é isso, acho que o BBB tá só começando. Lucas Penteado. É, Lucas Penteado. Se você for assistir Claudinho Buchecha, o filme, ele faz o cara que morreu. O Claudinho. É, o que morreu num acidente. Isso. Eu chorei muito. É lindo, porque você vê um cara que tinha tanta fé... Tanta certeza que as coisas iam dar certo. Uhum. Ele só precisava de uma mão como foi a do outro, né? Do amigo. E aí, né? Você não sabe o que houve. Que ele saiu fora e aconteceu o que aconteceu. Né? Depois do show. Mas vale a pena. Vale a pena assistir esse filme. Aliás, tem uma leva de filmes aí muito boas. Você falou da outra também? Da ex do Whindersson Nunes? Você acompanhou o documentário? Ah, o doc dela. Tá bacana esse doc. Você chorou também? Eu não chorei, não me lembro de ter chorado, não. Mas você emocionou. Me emocionei. E é muito incrível, né? Quando você vê tua filha ou teu filho, onde as pessoas estão te... estão crucificando. Já passei por isso. Não eu, como só eu como pessoa já passei, mas também meu filho, Marcelo, que é bailarino. E você quer o que fazer, né? Uhum. Não sabe o que fazer. Mas o bom que, como dizia minha mãe, tem uma noite no meio. Você no dia seguinte raciocina melhor. Gostei dessa. Boa, não é? Né? A minha mãe dizia: tem uma noite no meio, vai dormir, que no dia seguinte as coisas todas estão bem melhores. A minha falava assim: vai dormir que passa. Eu falava o seguinte para os meus filhos: pode chorar na cama, porque é lugar quente. É isso mesmo. Mas é Morão com os ditados populares, isso é bom demais. Um beijo enorme, foi um prazer enorme É bom ter você ao vivo com a gente. Ai, obrigada. É bom ter você com a gente, carne e osso aqui, viu? É, né? Por mais e que agora a gente fique... tem aquelas perguntas do início que a gente quer as respostas. E o nosso ouvinte, que ama omelete, pode dizer: onde está Tadeu? Onde está? Não, o governador está na China. Ok. E o Cidade, por que assumiu se existe o Tadeu? São questionamentos. Gente, quarta-feira a gente vai dar resposta. Prepare-se, Mazé Mourão, com o nosso Valeu, Mazé! Olha, eu não vou sair de costas, eu vou sair de frente. Não saia, sai aqui, de... embora, me de frente, isso. Pega o Rodrigo de frente, atenção, Mazé saindo com a sua elegância, com todo o garbor possível, né? Olha só, finalizando... Tem língua solta. Língua solta, com Mazé Mourão. Depois eu volto. Aqui na Rio. Invista no amanhã dos seus filhos. Nesta volta às aulas, a Tropical Multiloja vai te ajudar com a lista mais completa e barata da cidade. Cadernos, canetas, lápis, borrachas, mochilas de todos os tipos e tamanhos. Lista de material completa em um só lugar para facilitar sua compra. Não perca tempo. Faça seu orçamento na Tropical Multiloja e comprove. No centro, na Rua Saldanha Marinho e Praça Tenreiro Aranha, na Avenida Djalma Batista, na Cidade Nova e Shopping Manaus Via Norte. Volta às aulas é na Tropical Multiloja. Lá em casa, todo mundo é Rio. Ei, a Fametro tem uma super novidade para você começar o ano usando toda a tecnologia que precisa. Conheça os novos cursos na área de tecnologia Fametro. Ciência de dados, jogos digitais, Big Data, redes de computadores, inteligência artificial, vestibular online e cursos novos. Tô dentro! Ligue 2101-1000 ou acesse fametro.edu.br. O seu artista. E aí, galerinha, aqui é a Nayara Azevedo, eu também estou aqui na Rios FM. Rios FM. A melhor playlist do rádio. De segunda a sexta, às 14h. Pra você ficar de boa. Rios FM. Com Suelen Gonzaga. Em casa. É volume no máximo. Rádio Rios FM. Ligando todo o Amazonas. Rios FM. Bom dia. O que eu mais gosto de você é seu dom de engolir as promessas que você faz. Tá com saudade até o pescoço, me olhando torto, no meio do povo, querendo eu conversa com um e com outro, sorriso solto, achando que ninguém percebeu. Que no fim dessa festa é que começa a sua festa. Um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela. Simbora, se vê! Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemendo, como se a nossa última noite fosse hoje. Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemendo, como se a nossa última noite fosse hoje. Essa festa que começa a sua festa, um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela foi dela. Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Como se a nossa última noite fosse hoje. Como se a nossa última noite fosse hoje. Hoje. A Rios FM é show. Omelete Show.

Na Rios FM tem Omelete Show. Essa moda tem sentimento demais. Rios. Procura-se um sentimento que foi visto por último. Já faz um bom tempo. Procura-se uma resposta pro te amo depois, boa noite, que ultimamente não volta. Se foi dormir ainda tá aí, é sinal que o seu online não é pra mim. Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória ao te chegando. Mas essa saudade só eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano. Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória ao te chegando. Mas essa saudade só eu que tô carregando, enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Com outro fulano. Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Ei, ei, Gustavo Moura e Rafael falando de amor. Vem, vem. Se foi dormir, ainda tá aí. É sinal que... Aqui na Rios FM, Gustavo Moura e Rafael, musicaço pra você, 11h46. Olha, muita participação no WhatsApp da Rios, 991-1015-99. Vou pro break comercial agora, mas quando eu voltar, nós iremos sortear aqui já o nosso ouvinte ganhador desse presentão, R$100 no Pix hoje. Vai me contar em áudio ou em texto, como é que R$100 no começo do ano, no começo do mês, vai te ajudar aí nessa sua organização financeira, né? Você vai comprar o que com R$100? Eu vou fazer isso, mano. Vou fazer tal coisa. Vou comprar meu rancho. Vou fazer, sei lá, dinheiro com R$100. Vou comprar de bombom, picolé, vou vender. Eu vou ajudar quem precisa. Conta pra gente no WhatsApp da Rios, 991-1015-99. Você concorre a esse presentão bom demais que a gente ama tanto, né? Ama muito. Tem a sua música. Lua Santana. Mulher segura. Invista no amanhã dos seus filhos. Nesta volta às aulas, a Tropical Multiloja vai te ajudar com a lista mais completa e barata da cidade. Cadernos, canetas, lápis, borrachas, mochilas de todos os tipos e tamanhos. Lista de material completa em um só lugar para facilitar sua compra. Não perca tempo. Faça seu orçamento na Tropical Multiloja e comprove. No centro, na Rua Saldanha Marinho e Praça Tenreiro Aranha, na Avenida Djalma Batista, na Cidade Nova e Shopping Manaus Via Norte. Volta às aulas é na Tropical Multiloja. 95,7. O esporte da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Em destaque, com o super time da Rios FM. De segunda a sexta, à 1 da tarde. E aos domingos, às 5 da tarde. Esporte Rio. Apresentação: Games Breves. No carro. Abre alas, que ela vai passar. Chegou a hora de entrar no ritmo contagiante do samba. Com a nega mais danada do rádio, Mazé Mourão. A partir de 13 de janeiro, você tem um encontro marcado com o Vumbora na Folia. Vumbora na Folia. A partir das 16 horas, aqui na Rios FM. Rios! Se você é apaixonado por samba e carnaval e quer começar o ano com muita alegria, Vumbora na Folia vai ser o programa certo pra curtir muita música boa, prêmios e folia. Porque carnaval é pra ser feliz. Vambora. Bora? Vambora comigo também. 11h46. Com a sua emissora. E nós estamos ligando todo o nosso estado, todo o nosso Amazonas. Eu voltei com você. Omelete Show. Rios mandando FM. Beijo, mandando alô pra quem pede, claro. Alô, alô. Alôzão especial pra Alessandra, pro Jaime. Alô, alô. E pra Eridrama. Eridrama mesmo, né? Um beijo especial pra vocês três, turma lá no Riacho Doce, ouvindo a Rios FM. Matheus, bom dia, tudo bem? Estou desempregada, me ajuda com essa grana. Menina, um beijo pra você, cruza os dedos, boa sorte, viu? Gabriele Roseline, um beijo, Gabi, um cheiro nesse cangote. Matheus, bom dia, tudo bem? Você é incrível, manda um beijo pra gente aqui, turma do Raiz, ouvindo a Rios FM no trânsito agora. É a Márcia e o Matheus, meu xará, ouvindo a Rios FM. Obrigado pelo carinho, meninas. A Neia, oi Neia, um beijo. Pediu alô, eu mando alô pra você. Um cheiro, Neia, tamo junto. Fala, Matheus, tudo bem? Bom dia, Samara Oliveira Compensa. Esse senzão vai ajudar bastante a comprar meu material escolar, viu? Manda um alô pra mim, eu mando. Claro que mando, com certeza. Um beijo, menina. Matheus, bom dia, tudo bem? Jennifer, bairro Lagoa Azul, tô te ouvindo por aqui, viu? Me ajuda nas comprinhas. É isso mesmo, verdade. Senzão ajuda nas comprinhas hoje, né? Matheus, bom dia, tudo bem? Tô por aqui te ouvindo. Bom dia, menino. Bom dia, Diego. Diego Victor tá com a gente também aqui. Tamo junto. Fala, Matheus, bom dia. Mandou um estica aqui pra mim. Bom dia, bom dia. É a Meire. Oi, Meire. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Evelyn Seixas. Matheus, manda um alô pra mim. Mando, Evelyn, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. R$100 me ajudaria nesse momento. E muito, viu? A comprar o material escolar. Evelyn Seixas, um beijo, Evelyn. Tem mais alô por aqui, tem um monte de alô, viu? Manda um beijo pro meu esposo, Matheus, eu mando. E Marina. Ah, e o Marina, socorro. E o Marina, um beijo pra você. Qual é o nome dele, Marina? Diz pra mim qual é o nome dele do teu esposo aí, que eu mando aqui agora pra você, tá bom? Beijão especial pro esposo da Ilmarina, socorro. Tamo junto. Tem mais aqui também, tem um monte de alô por aqui, viu? É uma turma participando junto conosco. Matheus, manda meu alô, eu mando. E áudio? Eu toco, claro que toco, com certeza. Matheus Arruda. Oiê. Quero concorrer a esse Pix. Levar minhas filhotas pro cinema. Boa. Aproveitar as férias. A Rádio dos Rios é a melhor de Manaus. Tamo junto sempre, menino. Um beijo pra você, viu? É pra dançar no Goladinho, Goladinho. Valcicleia, Jorge Teixeira. Ai. Toda vez que eu sinto seu perfume, Rios FM. Rios FM. Preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido. Amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, oh, oh, se é melhor com ela. Saber se você faz amor comigo como faz com ela. Essa é a Rios FM ligando todo o Amazonas, 11h52. A gente faz gostoso, não faz? As melhores promoções é muito gostoso. Os melhores prêmios, muito mais gostoso ainda. Os melhores quadros e entrevistas, melhor ainda. E Mazé Mourão fazendo hora extra comigo aqui. Mazé não quer deixar a gente. Isso é bom demais. Vem com a gente. Vem com a gente, Mazé. Mas é o seguinte. Vamos sortear prêmio? Vambora! Vambora! Vambora! Vamos nós, então. Mazé, a gente tem aqui de presente hoje. Nós temos de presente hoje R$100 no Pix. Opa! Bora ligar pro 20? Bora! Escolhe um aqui, Mazé, escolhe um aqui. Isso, escolhe. Pronto. Um aí. Vai, puxa aí, escolhe aí. Como é? Melhores respostas. Bora. Aí nos melhores respostas, isso. Tem... Tá triado. Oi. Qualquer puxa um. Puxa aí. Uhum. É, tu escolhe. Aqui? Pode ser esse? Não. Pode ser. R$100 no Pix, hein, turma? Vamos lá então, cruza os dedos e boa sorte. Mas é Mourão procurando é. Aqui. Tá. Né? Já? Deixa eu ligar. Que tá ligando já? Queria. Vamos lá então, abrindo o microfone. Ele quer comprar não sei o quê. Bota o fone, Mazé. Ele quer os 100. Segura aí. Tá chamando, hein? Atenção. Entendeu? Alô. Oiê, tudo bem? Alô. Oiê, tudo bem? Cadê tu? Tudo bem. Tá todo mundo aqui esperando, mano. Tu não vai chegar não com a caixa de cerveja? Poxa, eu tô aqui nas alturas, aqui no Salvador. Me chama Danaíos. Fala aí, Danaíos. Tu tava fazendo o quê, menino, nas alturas aí? Rapaz, eu trabalho na área de impermeabilização. Ah, você faz aí? E eu tô sempre ligado, hein, Matheus Arruda. Eu sou seu fã, tô sempre ligado na rádio. Obrigado, a rádio FM Rio. Obrigado, sempre carinho. Ligado, sempre fã. E hoje é aniversário da minha esposa, ela chama pois Cláudia. Era, olha aí, é, parabéns! Ô, Glória! Você tá nas alturas? Feliz, eu tô muito feliz. Você tá nas alturas, oi? É isso? Você tá nas alturas, é isso? Sim, aqui no Edifício Salvador, aqui no Adrianópolis. Ei, mas sempre ligado. Nas alturas, mas sempre. Ei, nas alturas, mas sempre ligado na FM Rios. Boa, legal. Mazé Mourão tá com a gente aqui, troca um papo com a Mazé. Mazé, ganhou prêmio, né? Olha, sabe por que eu te escolhi? Sabe por que eu te escolhi? Eu escolhi que eu vi que você colocou assim. É o aniversário da minha esposa, quero comprar um presente pra ela. Boa, muito. Viu? É. Foi isso, aí eu vou escolher esse cara, vai ser ele. Dá pra ir hoje na Franco's Pizza, levar a esposa por lá pra comer uma pizza boa também, né? Eu? Né? Olha, hoje... R$49,90 a pizza hoje lá na Franco's Pizza. Como é o nome da esposa? Como é o nome? Cláudia Salvador Pereira. Olha, Cláudia. 53 anos. É, olha, vai lá, vai comer pizza lá na Franco's. E ainda vai ganhar o quê, hein, Matheus? Na Francos? É. Tem desconto hoje de férias. É, né? R$49,90 uma pizza, a melhor pizza de Manaus, que é tipo, sei lá, cenzão, tá por R$49,90. E uma delícia, eu acabei de comer a pizza. É. Aqui tem... Banana. A banana. E castanha. E também uma certa pimentinha. Deus do céu, muito uma boa, delícia, muito boa, né? Uma delícia. Mano, parabéns, pra fechar com chave de ouro. Delícia. Qual é a rádio que dá mais prêmios em Manaus, em 95,7? Rios FM. Rios FM. É isso, Mazé. Finalizamos mais um Omelete Show. Legal. Com o nosso banner, Casal 20 na área. Casal 20 na área. Mazé, um beijo pra você, viu? Um beijo você pra você não também. Não vá mais pro Rio de Janeiro nos próximos 12 meses. Só nas próximas férias. Beijo. Eu volto amanhã. Um beijo, gente. Até mais, viu? Daqui a pouquinho tem o nosso super trio. O nosso dueto, na verdade, né? Oferecimento. Júlio Cabelo. Fogar. Sintonia total. Sempre. Com segurança, compromisso e qualidade. Develar. Aqui você é de casa. Mais perto pra você conquistar mais. Rios FM. É hora de oração. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que o céu se acendem e o vento conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ligando todo o Amazonas, Rios FM. Confira sua sintonia. Esta é a ZYS370, canal 239. Operando em 95,7 MHz. Uma emissora da Rede Rios de Comunicação. Manaus, Amazonas, Brasil. Rios FM, ligando todo o Amazonas. Rios FM. Colégio FAMETRO. Você, pai ou mãe, quer proporcionar o melhor para seu filho com segurança e seriedade? O Colégio FAMETRO é a escolha certa. Oferecemos educação de qualidade com a renomada plataforma de ensino SAS, a melhor do Brasil, e uma equipe multidisciplinar com profissionais de excelência, comprometidos em formar jovens preparados para enfrentar o mundo com confiança. Chegou a hora de matricular seu filho. Ligue agora 3090-3002 e saiba mais. Colégio FAMETRO, o seu parceiro na construção de um futuro promissor. Qual a minha rádio? É Rádio Rios FM. Notícias do Amazonas. Segurança. O governo do Amazonas reforçou a atuação das forças de segurança do estado com a entrega da base fluvial Arpão 2 e novas viaturas, além de 200 equipamentos ao Corpo de Bombeiros para ampliar o combate a incêndios no período de estiagem. O governo também iniciou a Operação Impacto, com a atuação integrada das forças de segurança para combater crimes em áreas de Manaus que concentram índices maiores de criminalidade. Operações fluviais. O governo do Amazonas ampliou o combate ao crime nos rios do estado, com o início da operação da base Arpão 2 nos rios Negro e Branco. O policiamento no Alto Solimões também será reforçado com a base fluvial Tiradentes. As bases fluviais contam com a atuação integrada das forças de segurança no combate ao narcotráfico, biopirataria e a extração ilegal de ouro, entre outros crimes, com apoio de lanchas blindadas, drones e armamentos modernos. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O programa mais contagiante do seu rádio. Sintonia Total. Sintonia Total. O programa que sintoniza você com as melhores músicas, informações, participação e muita alegria no seu rádio. Sintonia Total. Agora sim, tá começando mais uma edição do seu Sintonia Total nessa quarta-feirosa, hein, meu povo? Dia 10 de janeiro, coisa, viu? Jogodói por aqui. A partir de agora você vem comigo fazer esse programinha gostoso pelo pedido musical.com.br. As melhores músicas e a melhor programação você confere aqui no Sintonia Total, que começa com Michel Teló, Meu Hobby, com participação de Thiaguinho. Sintonia Total. Não vai se arrepender. E dei uma mudada por você. E as flores que eu mandei aí não foi pra te iludir. Vê se acredita em mim. Por enquanto pode ser em off, mas é que lá no pagode todo mundo sabe que cê me ganhou. Geral percebeu que depois que cê me beijou, não peguei mais ninguém, ninguém mais me pegou. Eu só quero você e a fila parou. Eu não quero mais ser seu hobby, deixa eu ser seu love. Só me ama e deixa eu te amar, juro que eu não sou golpe. Eu não quero mais ser seu hobby, deixa eu ser seu love. Só me ama e deixa eu te amar, eu juro que eu não sou golpe. Não vai, não vai, não vai, não vai se arrepender. Coisa linda. Vai. Juro que não vai se arrepender. Dei uma mudada por você. E as flores que eu mandei aí não foi pra te iludir. Vê se acredita em mim. E por enquanto pode ser em off, mas é que lá no pagode todo mundo sabe que cê me ganhou. Geral percebeu que depois que cê me beijou, não peguei mais ninguém, ninguém mais me pegou. Eu só quero você, minha fila parou. Eu não quero mais ser seu hobby, deixa eu ser seu love. Só me ama e deixa eu te amar, juro que eu não sou golpe. Eu não quero mais ser seu hobby, deixa eu ser seu love. Deixa. Só me ama e deixa eu te amar, juro que eu não sou golpe. Vamos juntos, vai. Eu não quero mais ser seu hobby. O quê? E aí? Deixa. Só me ama e deixa eu te amar, juro que eu não sou golpe. Sou golpe. Eu não quero mais ser seu hobby, deixa eu ser seu love. Só me ama e deixa eu te amar, eu juro que eu não sou golpe. Não vai, não vai, não vai, não vai se arrepender. Sintonia Total. A sua sintonia preferida. Tô vendo você à vontade e eu não falo nada. Toda bronzeada de shortinho e sorrisão aí chamando a atenção de geral. Eu sei que querer é poder e eu não falo nada. Ela no balcão, na minha cama, o couro come o dia todo, ninguém vê. Segura. pensando em nós dois. Só aqui pensando em nós dois. Desfila aí que eu tô de boa. Já tem um patrão aqui que é essa patroa. E lá no barco na madruga bala voa. Lá no barco na madruga bala voa. Todo mundo quer, mas você é só minha. Você é só minha. Você é só minha. Shortinho, sonhizão aí, chamando a atenção de geral. Eu sei que querer é poder, e eu não falo nada. Ela no barraco, na minha cama, coro pro meu dia todo, ninguém vê. Sigo na minha suave, e que segue o baile. Eu tô good vibe, só aqui pensando em nós dois. Só aqui pensando em nós dois. Desfila aí que eu tô de boa. Já tem um patrão aqui pra essa patroa. E lá no barraco, na madruga, bala boa. Lá no barraco, na madruga, bala boa. Todo mundo quer, mas você é só minha. Você é só minha. Você é só minha. Você é só minha. Maravilha. A sua melhor sintonia é aqui, no Sintonia Total. Only love, only love, only love is the gift. Oh. Only love, only love, only love, only love is the gift. Oh. Only love can illuminate, ignite the midnight dark. Only love can captivate, break down the core that's hard. Is it your light and then surrender? Healing, it is an anthem we have in our blood. We're needed. Only love, only love, only love, only love is the gift. Oh, only love, only love, only love's all that we need to live. Oh, it's the Sintonia total. Sintonia total. Ficar com você é o que eu desejo. Tu pensa que é fácil existir nesse momento. Isso é difícil, é sentimento. Te querer só mais um pouco. Ficar com você é o que eu desejo. Tu pensa que é fácil existir nesse momento. Isso é difícil, é sentimento. Eu te chamo, vem pra cama, só não fala. Eu penso. Saudade de você, aqui e agora. De noite vou te ver. Quero rebola em cima de você. Bem melhor. Curte o som dela, Duda Beat, saudade de você, a maravilhosa Dudinha. A Duda Beat, Eduarda Bittencourt Simões, mais conhecida como Duda Beat, que é cantora, compositora, né? E ganhou troféu APCA de revelação de 2018. E teve o seu álbum de estreia incluído na lista de 10 melhores discos nacionais do ano da revista Rolling Stone. Ficou sabendo dessa informação bacana? A Duda Beat merece, né? Mega saldão de ano novo da Aba Móveis. Tem armário de cozinha com 6 portas por 799 e fogão 4 bocas por 659. Parcele no carnê ou cartão sem entrada. Leve este beliche de madeira por 669 e este roupeiro capelinha em 12 de R$60,75. Vem que tá barato. Aba Móveis, aqui você economiza mesmo. Aqui só toca música boa. Rios FM. Nossa Amazônia em destaque. Domingos, das 18 às 20 horas. Amazônice. Na Rios FM. Apresentação: Ana Clarissa. O seu artista. Fala galera da Rios FM, aqui é o Matheus. Aqui é o Cauã. Rios FM. A melhor playlist do rádio. De segunda a sexta, às 14h. Pra você ficar de boa. Rios FM. Com Suelen Gonzaga. Ligando todo o Amazonas. Rios FM. Sintonia do Sucesso. Está de volta. De volta por aqui com Sintonia Total pra te falar sobre a Melody, que celebra sucesso de seu primeiro feat com Anitta e dispara Não Preciso Provar Nada pra Ninguém. Em entrevista exclusiva, Marie Claire, a cantora, reflete sobre como a terapia ajudou a lidar com a fama, a forma que lida com a sua influência para jovens da mesma idade, e adianta detalhes da próxima música com Anitta, inclusive. Pois é, babado, né? Ela tá com 16 aninhos e vem rebatendo aí muitas críticas nas redes sociais, inclusive das pessoas que duvidaram do seu talento. Inclusive, sobre o novo hit com a Anitta, ela disse que vai ser mais sucesso do que o Mil Faces, né? Que foi uma regravação remix com a Anitta. Segundo a própria Melody, ela disse que vai ser algo que ela sempre sonhou na vida, que vai ser muito mais sucesso do que esse Mil Faces aí. Vamos acompanhar o que, que vai rolar por aí de nova parceria entre Melody e Anitta, viu? Por enquanto, a gente curte o Sertanejo do Bom com Agroplay. Guilherme e Manuel, gosta de rodeio? Sintonia total, sintonia total. Com você na arena lotada no meio do voo. E antes da gente dar o primeiro beijo, eu já queria outro. É, a gente já sabe o que é. Não tem mais nem como esconder. Você já tá querendo eu querendo você. Gosta de rodeio, então monta em mim de jeito, monta em mim de jeito. Falou que cê gosta de laço, então joga em mim, papo, joga em mim. Cê falou que gosta de rodeio, então monta em mim de jeito, monta em mim de jeito. Falou que cê gosta de laço, então joga em mim, papo, joga em mim, papo. Sabe o que é? Não tem mais nem como esconder. Você já tá querendo eu querendo você. Cê falou que gosta de rodeio, então monta em mim de jeito, monta em mim de jeito. Falou que cê gosta de laço, então joga em mim, papo, joga em mim. Cê gosta de rodeio, então monta em mim de jeito, monta em mim de jeito. Falou que cê gosta de laço, então joga em mim, papo, joga em mim, papo. A sintonia do sucesso. Aqui. Tira minha roupa que eu tiro a tua paz. Segue meus instintos, me consome, se desfaz. Não fica com medo, não vou te deixar. rush as fuck. Tava surtada,